Você vê outras famílias que estão saudáveis, vão caminhando. Quando o garoto adoleceu, então na adolescência a família ficou disfuncional. Família pode ser funcional quando tem filho pequeno. Quando o filho fica adolescente, a família perde o equilíbrio. Porque lidar com o adolescente é um manejo diferente. Como lidar com o vovô é diferente de lidar com o adulto. Não é verdade? Lidar com uma criança de 3 anos é diferente de lidar com uma criança de 8 anos. Tem mãe que é competentíssima para lidar com uma criança de 3 anos, mas é incompetente para lidar com uma criança de 9. Ela se perde, senão eu gosto da criança quando é pequena. E quando é pequena ela é dedicada, ela tem todos os cuidados. Mas quando chega a criança com 9 anos, ela começa a se perder. Tem mãe, tem pai, que tem um bom manejo com os adolescentes. Mas quando a criança é pequena, ele tem dificuldade. Ele precisa desenvolver habilidade para lidar com criança pequena. Você não vê no movimento espírita? Não tem gente que tem habilidade para ser evangelizador de criança, de maternal, de primeiro ciclo? E outros gostam mais de terceiro ciclo, ou gostam mais do pré-juventude, ou da juventude 1, como na nova linguagem, ou do ciclo 3 de juventude. É manejo diferente. Aquele que consegue ser um bom evangelizador de juventude, às vezes não consegue ser de infância. Não é porque ele seja menos ou mais, é porque ele tem competência aqui, mas não tem competência aqui. Então imagine uma família, boa competência lidando com criança pequena. Aí quando eles começam a adolescer, os pais se perdem. Aí querem manter regras que são adequadas à criança, mas não são adequadas às jovens. A juventude, ela é um aspecto inteiramente diferente na lida dos pais com os filhos. A família, quando tem adolescente, ela tem um movimento diferente. E se você quer manter o mesmo movimento da infância, a família fica disfuncional, ela adoece. Aí o garoto começa a reclamar, aí começa a ver as encrencas, aí um começa a peitar o outro, ou então ele abaixa a cabeça, fica submisso e vai ficar submisso para o resto da vida, incompetente, inseguro, incapaz. Por quê? Porque não cresceu, os pais não deixaram crescer, os pais seguraram demais, né? Agora tem os outros pais que dizem, não, vamos largar, agora já está adulto, e joga, e ele é só um adolescente, ele não é um adulto. E você projeta no mundo, o mundo engole ele, e ele vai se perder também. Então vejam, você não pode nem soltar, nem segurar demais. Porque se você solta demais, ele se perde, porque ele não tem maturidade. Se você segura, ele não amadurece. Então você tem que fazer, soltar aos poucos. Liberdade você vai soltando aos poucos. Sabe como é empinar papagaio? Você pipa, lá no norte a gente chama de papagaio. Pipa, você vai soltando aos poucos. Você não, se você largar a linha, a pipa não sobe, ela cai. Mas se você ficar segurando a linha, a pipa ela fica aqui e não sobe também, não amadurece, não cresce, não se desenvolve. Então, é um jogo, você larga um pouco, segura um pouco, larga um pouco, puxa às vezes um pouco. Quantos de nós temos que segurar um pouco essa liberdade do jovem? Porque ele não está conseguindo usar. E às vezes ele já está com maturidade, você solta um pouco. Mas para fazer isso, você precisa ter um bom manejo. Então, uma família, por exemplo, que estava saudável quando era na infância, não está quando está na juventude. A família, às vezes, está muito saudável. Aí os filhos vão se emancipando, emancipando, ela entra em crise, porque o casal não sabe o que ele vai fazer com o tempo. Um foi fazer pós-graduação, o outro se casou, esvaziou a família, um esposo olha para outro e não sabe o que faz com o tempo, cai num vazio, entra em crise. A família, ela passa por ciclos vitais. Por exemplo, quando você casa, é um jeito a família. Quando vê o primeiro filho, é um outro jeito, inteiramente diferente. Se você não se preparou para ter um filho, você entra em crise. Muitos casais não conseguem segurar o primeiro filho, entram em crise e se separam. Não conseguem, não se prepararam e ficaram disfuncionais. Puxa, mas nós éramos tão felizes, nasceu o nosso bebê e a gente se atrapalhou. Por quê? Será que fulano gostava de mim, não gostava? O que? Não houve a funcionalidade. Houve uma mudança de ciclo, surgiu um novo membro na família e a família não conseguiu se arrumar. Às vezes se arruma, mas quando surge o outro, aí surge a complicação. Então vejam quantas nuances, dia a dia, naturais, elas emergem do próprio movimento da família e que reclama da família um novo movimento de acomodação e desenvolvimento. Acomodação e desenvolvimento. Acomodação no sentido de buscar uma nova ecologia familiar. Buscar uma nova